uma contradição. A sombra por trás do espelho, qual é a sua contradição? Eu sou sua contradição. A sombra por trás do espelho. A vaidade do monge, a heresia do anjo, o ódio dos grandes amantes, o castigo dos santos, a falsa humildade da estrela, a razão dos alucinados, a sua doce amargura, o poder dos desgraçados, o sadismo das crianças, a vergonha dos despudorados. Qual é sua contradição? Sua contradição, o ponto fraco de Deus. Qual é a sua contradição? Eu sou sua contradição, o ponto fraco de Deus. Qual é sua contradição? Sua contradição, a sombra por trás do espelho.